Alô? E aí, gente? E aí, Dad? Então, tá tudo no esquema já, irmão. Firmeza total. Mas aí, se der alguma coisa errada, mata todo mundo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. 1, 5, 7. Arquiteto assalto usando maquete. 1, 5, 7. Monitora os mão branca e internet. 1, 5, 7. Arquiteto assalto usando maquete. 1, 5, 7. Monitora os mão branca e internet. 9 da manhã, tudo programado. A mina tá no esquema e os mano inspirado. Foram 3 meses, ganhando a lança. Hoje é refém, mãe, babá e criança. O bico vai colar numa export. 5 minutos depois do carro forte. Fica ligeiro pra isca não escapar. Se isso acontecer, eu vou ter que atirar. Não pode dar goela pro Zé Povinho. Senão o moio azeda e azeda rapidinho. O tesoureiro chegou pra abrir a agência. Enquadra no sapato, sem violência. Seu Mackenzie? Pois não? Vem comigo. O que tá acontecendo? Nada não. Sua família tá em nosso poder. Faz tudo direitinho que ninguém vai morrer. Aí bacana, se liga na pegada. Vou falar uma vez só e tiozão, sem dar mancada. Tá vendo a L-O-I-R-A. De mini saia preta que acabou de chegar. Dá um beijo nela, dá uma de migué. Se vira, faz de conta que ela é sua mulher. Na giratória o sensor vai acusar. Dá um disparão, fala que é o celular. Lá dentro, depois eu te passo as coordenadas. Põe o ponto no ouvido, hein? Não pisca por nada. Cat na escuta. Pode prosseguir. A mosca na sopa acabou de cair. Entra na fé, acredito em você. Só que um vacilo seu põe tudo a perder. 1, 5, 7. Arquiteto assalto usando maquete. 1, 5, 7. Monitora os mão branca e internet. 1, 5, 7. Arquiteto assalto usando maquete. 1, 5, 7. Monitora os mão branca e internet. Demorou, demorou pra gente embocar. Meu prato predileto não pode esfriar. 2 vem comigo, 1 da cobertura. Joe, você com o rádio cuida das viaturas. 9:28, pô, vamo aí. Falta 2 minutos pro cofre abrir. Se joga ladrão, moiô, teu problema. O assalto da agência caiu no sistema. Mas não pode ser, eu contei 5 reféns. Fica ligeiro, vagabundo, deve ter mais alguém. Irmão, quanto tempo pra polícia chegar? Mais ou menos 3 minutos da base pra cá. Agora moiô, só depende da sorte. Eu vou atrás dos reféns, vocês enchem os malotes. Daqui a pouco, pá, pá, nem sei da onde veio. Os homens de preto chegaram na veraneio. Firmeza firmão, sem gelar na função. Eu só saio daqui com dinheiro na mão. Ó, sangue bom. Hora do plano B, acharam que eu não tinha? Eles vão ver. Arma o tripé, prepara ponto 50. Deixa na mira, vamos ver se eles aguenta. E aí fora, qual é a situação? Tá tudo minado, cercado de camburão. Não esquenta não, passo por passo. Eu posso morrer, mas vou fazer um arregaço. Se liga truta no fator surpresa. Ei chapa, chega aí, sobe em cima da mesa. O mano que deu a fita é infiltrado. Falou que tem uma brecha no ar-condicionado. Pega esse mapa e segue a risca. Enquanto cês fogem, nós distrai a polícia. Se eu não sair, cuida da minha filha. Ladrão que é ladrão, não desonra a quadrilha. É loira, agora é eu e você. Mete uma touca na cara pra ninguém reconhecer. Já tamo até famoso? Que legal. O William Bonner do Jornal Nacional. Traz aquele refém, o show vai começar. Vou dar algo de bom pra eles filmar. Aê gordão, é bomba caseira. Se você espirrar, nunca mais faz esteira. Vai pra porta do banco, cagueta, demorou. O vacilão tá em choque, perdeu até a cor. Vocês estão cercados, é melhor sair. Tem 5 minutos, ou nós vamos invadir. Invadir que nada, eu quero a alta patente. Não vou negociar com nenhum delinquente. Eu quero rádio, TV, revista e jornal. E o delegado titular da seccional. Muita calma nessa hora, não acabou, pera lá. Também quero o bambambam da polícia militar. Ei você, que gosta de prender. A fita é o seguinte, vai me obedecer. Eu quero um Dodge Dart 69 socado. Preto, 8 cilindros, roda todo filmado. Em troca, eu vou te dar 2 reféns. Um homem e uma mulher, um de cada vez. Volta a me ligar daqui a 5 minutos. Foi um prazer negociar com você, seu p... O clima é de muita tensão no centro de São Paulo, onde a agência 157 foi invadida por quatro elementos, mantendo em cárcere o gerente e mais cinco funcionários do banco. Ainda não sabemos qual vai ser o desfecho dessa mega operação. Nesse momento, está sendo libertada uma mulher branca com mais ou menos 20 anos e também, nossa, foi jogado para fora do banco um rapaz negro bem trajado, aparentemente com 30 anos. Vamos tentar falar com eles. Por favor, poderia me responder algumas perguntas? Agora não, não tenho condições emocionais, estou muito abalado. Voltaremos a qualquer instante com mais informações. Fábio Rogério, repórter das ruas. Vamos sair fora, Lourdes, senão vai molhar, meu. Vambora, vambora, vambora. Alô? Seu Mackenzie, é só o dinheiro que eu quero. Sua família tá a salvo, no final da Castelo.